definem todo o sentimento de amor, respeito, vida e compartilhamento. Na alegria, na tristeza, e nem é casamento. Na convivência, o aprendizado é como um alimento. Sintonia, como bumbo e caixa, como quando a melodia na harmonia se encaixa. Sangue, cor, traço, tempo e espaço, resolvemos as diferenças no compasso. Nasce de um belo debi que gera essa união, que nos traz até aqui vivendo como irmãos. E mais que isso, até como manos de fé, me diga com quem cê anda e te direi quem é. A amizade vai fortalecer. Madrugada dentro, sem importar com a hora, presente no momento. Onde vagabundo sai do sério pra sorrir. Sem intriga, nossa liga nasce como um pupurri. Simples como um grupo, um alegre trupe. Alguns instantes da vida mereciam luto. Então que seja 8 o número da parceria, sinônimo do eterno, renovado a cada dia. Questão de conexão, ponte entre corações. Fusão de caminhadas, criam novas construções. Vagabundo, sentido figurado. Só trabalhador que inspira quem tá do lado. A mesma trilha é caminharmos juntos aquela segunda milha. 2007, 2070, mínimo do tempo de amizade assim espero. Elo formado no duelo, eleva além do elevado. A sinergia é a magia que constrói nosso legado. A vida é curta e pro fim é porta preparado. Dispense inimigos, se arme de chegados. Além de qualquer termo e qualquer definição, a pureza preservada em cada coração, em cada expressão, em cada oração. Somos o que somos dentro e fora da canção. A amizade vai fortalecer.